Hermano Salgado y Freser Humaya. Aquí habla el pueblo de Portugal. ¡Vamos, hombre! Agora que te vejo nessa prisão, até me acalmo ao ritmo do coração. É bem feito, grande cabrão. Fizeste tanta merda e foste apanhado. Vais fazer companhia ao Ricardo Salgado. Roubando, roubando, roubando, roubando. Foi o Freeport offshore e os milhões que foste desviando. Desviando, roubando, roubando, roubando, roubando. É bem feito, Zezinho, tantos anos o povo enganando. Com a tua falinha mansa e a tua filosofia, ouvir-te já nos cansa. Tinhas a puta da mania, não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. A falsa formatura, o curso de engenharia, a tua dose de loucura, essa cabeça vazia, não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Leva todos contigo para a prisão, contigo fodam-se, contigo os que mamaram, contigo todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Leva todos contigo para a prisão, contigo fodam-se, contigo os que mamaram, contigo todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Finalmente descobriram o ladrão que és. Também te meteste nas falcatruas do BES. Que cabrão tu és. Que ironia do destino, remodelaste essa prisão. E a aula feminina sempre foi a tua vocação. Rabição. Roubando, roubando, roubando, roubando. Foi o Freeport offshore e os milhões que foste desviando. Desviando. Roubando, roubando, roubando. Roubando. É bem feito, Zezinho, tantos anos o povo enganando. Com a tua folhinha mansa e a tua filosofia, ouvir-te já nos cansa, tinhas a puta da mania. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. A falsa formatura, o curso de engenharia, a tua dose de loucura e a cabeça vazia. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Leva todos contigo para a prisão, contigo fodam-se, contigo os que mamaram, contigo todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Leva todos contigo para a prisão, contigo fodam-se, contigo os que mamaram, contigo todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Contigo fodam-se, contigo os que mamaram, contigo todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Todos para a cadeia. Todos